agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o professor Marcelo foi levar a vacina para a gripe. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas. Estamos a gravar no dia 15 de novembro do ano da graça de 2023, plena crise apocalíptica política em Portugal. A bomba nuclear vai ser detonada e a Assembleia da República vai ser dissolvida. E António Costa, ao invés do perpétuo primeiro-ministro que aparentava nunca mais sair, já, quer dizer, está num limbo, é e não é, está demitido e não está, é primeiro-ministro e não é, assim, numa espécie de primeiro-ministro Schrödinger. Hoje estamos a gravar com o Nuno Poças, o Afonso Vaz Pinto não está presente, está o Nuno Lebreiro também, que sou eu, e temos como convidada a Isabel Beneres Campos, uma insigne advogada e docente e dirigente do CDS-PP, que contribui com textos com grande regularidade também para o Jornal Observador. Muito obrigado, Isabel, por teres aceito o nosso convite, estás aqui connosco no Linhas Direitas hoje. Obrigada, Nuno, por me teres convidado. Obrigada aos dois Nunos. Os dois Nunos e a Isabel hoje. E eu acho que não vale a pena estar aqui a fazer aquela resenha habitual, todos nós sabemos o que é que aconteceu e está na boca do mundo, literalmente, porque correu o mundo inteiro a notícia das buscas e dos processos e a queda anunciada do governo de António Costa em Portugal. Eu vou começar por ti, Isabel. Como é que tu viste esta operação influencer? O que é que tu aprendeste daqui? Aprendeste alguma coisa? Qual é a sensação que isto deixa? Antes de passarmos à parte mais política, analisámos aqui um bocadinho a própria da questão, porque afinal de contas estamos a falar de um processo judicial, não é? Supostamente um ramo independente do poder executivo e que deita abaixo o governo. O que é que te apraz dizer sobre isto? Bom, eu antes de mais fiquei surpreendida no momento em que soube da demissão de António Costa. Eu devo dizer que estava a dar aulas na faculdade e a determinada altura há uma aluna minha que interrompe, eu estava a falar e ela interrompe-me e diz assim: "Oh, professora, é só para dizer que o António Costa se demitiu." Isto a meio de uma aula, eu estava a dar aulas de processo executivo, e à licenciatura. E eu disse: "A sério, não me diga isso." E ela disse: "Posso pôr aqui?" E ela vira o computador com que estava ao contrário, e nós tivemos ali uns minutos em que ficámos todos pasmados a ver a declaração de António Costa no meio da aula. Isto aconteceu no meio da aula. Bom, depois, entretanto, fomos para o intervalo, retomámos a aula e tudo normal, e eu, entretanto, no intervalo lá me inteirei do que se estava a passar. Eu não tenho grandes... como é que eu hei de dizer? Eu não fiquei demasiado surpreendida. Fiquei surpreendida pelo momento em que isto aconteceu, mas confesso que não fiquei demasiado surpreendida. Isto porque eu já há muito tempo achava que este governo PS, que é, no fundo, uma herança daquilo que era o governo de Sócrates, terá muita gente com, enfim, negócios e com... Eu não quero estar a afirmar isto, ainda levo com processo de crime em cima, mas, na verdade, não é nada que não se soubesse nas entrelinhas, que as pessoas não falassem. Eu aqui há coisa, em 2021, peço desculpa, publiquei no Facebook, e depois até tinha intenções de escrever aquilo para o Observador, mas publiquei um artigo longuíssimo no Facebook sobre O licenciamento, o processo de licenciamento do Zemar. Lembram-se do Zemar? Eu publiquei uma coisa longuíssima e é um caso mais ou menos, é um caso que tem algumas semelhanças com este, que tem a ver com a declaração como projeto PIN, que é projeto de importância estratégica ou nacional, e da aprovação do regime jurídico dos projetos PIN. E o Zemar, se formos ver a cronologia dos acontecimentos e a forma como aquilo foi, ou acabou por ser licenciado, sendo que aquilo foi licenciado para parque de campismo, nunca foi licenciado para ter lá casas permanentes, de madeira, como era o caso, a forma, a cronologia como aquilo aconteceu, diz muito sobre o modus operandi dos governos que são herança do governo Sócrates. Bom, isto para dizer que nada me surpreende, porque uma das pessoas que até estava envolvida nesse, enfim, nesse processo todo, Zemar, era o Fernando Medina. E portanto, eu depois podemos falar sobre isto e um dia até posso escrever novamente sobre este assunto. Portanto, não me surpreende, o historial de Vítor Scária também dizia alguma coisa, António Costa foi buscá-lo e, portanto, não é possível desresponsabilizar António Costa politicamente por essa escolha. Quanto ao processo em si, eu confesso, eu não sou especialista em direito criminal e, portanto, não tenho conhecimentos suficientes para poder estar aqui. Do ponto de vista jurídico-criminal, estar a analisar o processo, mas tem alguma sensibilidade política. E para mim, aquilo que se conhece neste momento, os factos que se conhecem neste momento, designadamente a história do dinheiro que foi encontrado no gabinete ao lado do gabinete onde trabalha o Sr. Primeiro-Ministro, para mim já é um facto político suficiente para dizer que António Costa não tinha alternativa que não fosse a sua demissão, porque tem, obviamente, responsabilidades políticas. Quanto a esta indignação coletiva em torno destes casos, que se vão revelando, muito através das redes sociais, e repare-se que as redes sociais enchem-se de comentários e histórias em torno disto. A verdade é que a nossa vida, longe do escrutínio público, aparece muitas vezes ligada à pequena cunha, ao pequeno tráfico de influências, ao jeitinho do dia a dia. E nós, portugueses, na verdade, vivemos bem com isso. E às vezes até comentamos isto com orgulho. Ah, eu telefonei àquele que era meu amigo e tal, e ele lá me conseguiu arranjar a coisa mais rapidamente. Portanto, esta indignação cívica com aquilo que é o comportamento dos governantes, na verdade, goza de muita tolerância social entre nós, porque eu acho que há uma certa cultura destes favores, e estou a falar só da questão do tráfico de influências, não é? Portanto, esta questão da forma como nós encaramos bastante tolerante, este favorecimento, a cunha e a compreensão que, de uma forma geral, temos com estes fenómenos, é uma coisa que está enraizada na nossa sociedade. Portanto, eu no dia em que aconteceu, no dia a seguir em que aconteceu a demissão do primeiro-ministro, fui a Lisboa e tive que apanhar vários Ubers e vários táxis naqueles trajetos. E, portanto, aquele era o tema de conversa. E as pessoas diziam-me, um taxista chegou-me a dizer: bom, o primeiro-ministro não foi constituído arguído. E, na verdade, aquilo que eles fizeram foi facilitar o negócio. Não, eu não acho que isto seja especialmente grave. Pois, é evidente que nessa perspectiva, na tolerância que nós, larga tolerância que nós temos com o compadrio e com a pequena cunha e o favorecimento de certas situações, acho que isto, de facto, do ponto de vista da opinião pública, não será visto como especialmente grave. Para nós, Como é evidente que somos mais sensíveis a estas questões políticas, eu acho que politicamente isto é gravíssimo. Isto mina completamente a estrutura de um Estado de Direito, as instituições, a credibilidade de Portugal, do ponto de vista internacional e por aí fora. Enfim, não sei se me alonguei demasiado. Não, não te alongaste demasiado. Nuno Poças, tu concordas com esta visão? Achas que. Como é, faz-te a mesma pergunta para não estar a influenciar de alguma forma a resposta. Como é que viste. Podes influenciar se quiseres. Não, nem era capaz, mas. Não, mas não te queria dirigir. É assim que eu Sim. queria te fazer a mesma pergunta. Como é que tu viste? E ficaste surpreendido também, e como é que vês a própria do processo? Bem, olá aos dois, olá Isabel. Obrigado pela simpatia e de estar aqui a aturar estes dois hoje. Pá, eu fiquei, eu não, eu, nessa, na manhã em que rebentou a operação, eu não estava a trabalhar, tinha ido com uma filha para o hospital. E portanto, enquanto estava ali nas salas de espera, comecei a ver muitas notificações no telemóvel e não sei o quê, e isto parece um bocado aquela coisa de onde é que estavas no 11 de setembro, onde é que estavas no 25 de abril, né? Agora, onde é que estavas no 7 de novembro de 2023. Pá, e há tantas, e imensa gente a mandar mensagens, não sei o quê, já viste isto, e pá, e achas que é agora que cai, pá, e eu até, foi quase, até à segunda ida do António Costa a Belém, ou seja, ele foi primeiro, está lá uma hora e tal, depois volta para São Bento, a Lucília Gaga, a procuradora, vai a Belém também, e depois então o Costa volta lá, está a 12 minutos e regressa. E quando eu vi que ele tinha estado só 12 minutos, bem, e achei mesmo que se ia demitir, mas até ter voltado a Belém segunda vez, bem, eu achei, estava a responder isso às pessoas, que é pá, não, o gajo vai continuar a dizer exatamente a mesma coisa que tem dito até hoje, que é aquela treta do há política ou que é da política, não sei o quê. E, portanto, só fiquei surpreendido nesse aspecto, porque de facto não estava a contar com isso. Embora tenha imaginado um bocadinho aquilo que têm sido as reações a isto, quer dizer, tendo em conta só aquilo que ao início sabia, que ainda era muito pouco, e ainda hoje nós quer dizer, vamos sabendo algumas coisas, mas ainda não sabemos tudo. Eu acho que há aqui dois planos distintos um do outro, e depois há ali um ponto em que se cruzam, que é, no fundo, a parte do processo judicial e depois a questão política da coisa. O processo. E isto é importante porque a narrativa começou logo. Foi imediata, foi pá, no, quase no instante da demissão. Que é, no fundo, assim, uma espécie de tese da cabala, assim, um bocadinho mal orquestrada, que é uma tese da cabala um bocadinho envergonhada, porque também não querem, obviamente, dizer que é cabala e que é uma conspiração de isto, os representantes políticos, mas depois tem uma série de gente à volta, os comissários, depois não se inibem de dizer isso nas televisões e nas redes sociais e nas rádios e não sei o quê, que é, no fundo, dizer que isto que foi logo uma expressão que foi logo inventada muito rapidamente pelo Luís Paixão Martins, que era a República dos Magistrados, que no fundo já tinha dito até uma coisa. Ele deu aí há tempos, há uma semana, eu sei, uma entrevista dele, uma coisa que está no YouTube, em que ele dizia, no fundo, pá, que o Sócrates tinha sido uma vítima da tal República de Magistrados porque tinha feito uma coisa, pá, muito importante logo no início do mandato, que tinha sido afrontar os juízos e os interesses corporativos dos magistrados. Pá, eu não sei que tipo de interesses corporativos é que o António Costa alguma vez afrontou. Mas a verdade é que também lhe bateu à porta. E bateu-lhe à porta de uma maneira um bocadinho estranha, que é, no fundo, e aí eu acho que a Isabel tem toda a razão, porque este processo incide numa prática que é muito, não é só muito tolerada, é uma prática que é enraizada e em que as pessoas acham, que é uma prática que as pessoas acham que é minimamente aceitável. Eu até daria de barato se nós estivéssemos a falar, isto só relativamente à questão do tráfico de influências, eu daria de barato que nós estivéssemos a falar de um caso muito específico, muito singular, em que, epá, no fundo, se tinha ali interferido junto de alguém conhecido, alguém com poder, alguém com responsabilidades, para acelerar um processo, no fundo, para passar uma pasta para cima da outra. Isso já seria grave por si, porque, no fundo, é uma prática que nos coloca a todos em pé de desigualdade, não é? Desigualdade perante a lei. Significa que é exatamente a mesma coisa que o governo tem feito com as escolas ou com a saúde e que, no fundo, também faz relativamente àquilo que é a agilização administrativa e burocrática, que é, no fundo, quem tem conhecimentos ou quem tem dinheiro passa à frente dos outros. E, portanto, a prática já seria pouco aceitável. Mas, neste caso, há aqui uma agravante, e é isso que é preciso perceber, que é se esse exercício de influência junto a alguém com poder serviu, não sendo já isto mal o suficiente, serviu para, no fundo, praticar atos em regime de fraude à lei. Ou seja, se aquilo foi utilizado para violar a legislação ambiental, ou legislação seja ela qual for, ou seja, legislação que está em vigor. Eu não aceito que um Estado, e depois aquela intervenção que o António Costa depois resolveu fazer, já enquanto primeiro-ministro demissionário não exonerado, é uma coisa maravilhosa, porque ele conseguiu, lá está, mais uma vez alimentando a narrativa, ele vem dizer esta coisa fantástica, que é, no fundo, fazer mais confusão na cabeça das pessoas, que é dizer, bom, nós estávamos, isto era um ato legítimo, porque aquilo que nós estávamos a fazer era tentar ajudar um particular a fazer aqui um grande investimento e, portanto, precisava de ajuda. E a lei deve ser cumprida, mas a lei não pode ser obstáculo aqui para este tipo de coisas. Sendo que há ali uma questão que eu acho que é importante até esclarecer, que é o facto daquilo de ser classificado como PIN, significa que aquele projeto, por lei, já passaria à frente de uma série de projetos administrativos que com ele concorressem, não é? Em termos de burocráticos só. E, portanto, faz-me um bocado de confusão. Como é que uma empresa que já tem um projeto que é classificado como PIN precisa de um consultor para agilizar exatamente o quê? Era para passar à frente? Mas isso já vem previsto legalmente, não é? Portanto, não era... Ou seja, há aqui uma série de coisas que estão em cima da mesa e que estão em discussão e que são questões legítimas e que são problemas graves que aconteceram. Porque isto não foi só lá o funcionário da Câmara, que o técnico, pá, que lhe levaram lá uma garrafa de vinho e que já seria grave por si, que já seria assim, sintoma de uma cultura, como a Isabel estava a dizer, mas nós estamos a falar de ministros, secretários de Estado, grandes empresas, o melhor amigo do primeiro-ministro, que no fundo depois está aqui embrulhado nestas histórias todas, com mais uma que entretanto ficou para esquecer, porque o melhor amigo do primeiro-ministro, que afinal não servia para nada e que era só um tipo que consultava coisas e que até tinha sido colocado logo em 2016 na TAP pelo primeiro-ministro, a trabalhar gratuitamente, etc. Afinal, ele até estava incluído num consórcio que era candidato à privatização da TAP e, portanto, eu acho que as pessoas sentem de alguma maneira, que, no fundo, tudo isto cheira a muscambilha e a falcatrua, não é? A questão é que depois embate aqui nesta questão que, no fundo, a Isabel estava a falar, e eu acho que ela tem razão, que é uma coisa muito cultural. Eu acho que há uma parte do país, e temo que ela não seja maioritária, que acha, de facto, que isto tudo cheira a esturro e que a justiça deve ter o seu papel. E depois também outra questão que depois podemos falar um bocadinho mais à frente, que é relativamente à narrativa que se fez contra o Ministério Público neste caso, como em quase todos os outros. E depois eu acho que há uma maioria esmagadora das pessoas que aceita isto e que olha para isto com essa lógica de, no fundo estavam só a ajudar as pessoas a levar um projeto para a frente. E, portanto, eu acho que é aqui uma coisa, e com isto tudo eu vou-me calar, só porque já falei demais e ainda nem sequer entrei no segundo ponto, mas isto tudo para dizer que, politicamente, pelo menos, tudo isto, obviamente, quer dizer, não podia resultar noutra coisa senão em demissão. Sendo certo que, e com esta me calo, se não fosse a investigação, ainda hoje os 75 mil euros estavam escondidos no Palácio de São Bento. E, portanto, pelo menos, A investigação já valeu por isso. Lá para aquele senhor, doutor engenheiro, professor, não sei o quê, Vítor Scária, pelo menos já teve que vir dizer que os 75 mil euros não tinham sido declarados ao fisco. Pelo menos um crime de fraude fiscal já foi detectado, cometido pelo chefe de gabinete do primeiro-ministro, portanto, do chefe máximo do órgão da administração que cobra impostos às pessoas. Posso passar a ti, porque eu já estou a falar há imenso tempo e acho que estou a ficar um bocado chato, Nuno. Eu de facto não estou nada de acordo com a maior parte das coisas que vocês dizem. Quer dizer, eu estou de acordo, mas não acho que seja esse o ponto. E portanto, eu quero fazer aqui um reframe, digamos assim. E antes disso, quer dizer, todos vocês contaram uma anedota. De onde é que estavam no. Eu não tenho uma pessoal para dizer, mas tenho... não, mas também tenho que fazer aqui uma nota, e uma espécie de como é que se diz? Uma declaração, um registro de interesses, porque eu de facto conheço o Afonso Salema desde miúdo, andámos juntos na escola, é meu amigo, e portanto, se quiserem levar a minha intervenção como estando, enfim, de alguma maneira prejudicada por Não, mas olha, essa. acho bem que faças essa declaração de interesse, porque é uma coisa que eu não tenho visto muita gente fazer. Mas pronto, mas faço com todo E o bem-estar. este processo, curiosamente, teve aqui uma coisa fantástica, que é, eu acho que meia Lisboa, ou seja, a bolha, no fundo, os betos de Lisboa, a burguesia de Lisboa, toda a gente conhece alguém que está no processo, ou conhece alguém que está no processo. E é por isso que também tem havido tantas hesitações, que são compreensíveis, mas eu acho que a declaração de Não, não interesse é sei. muito justa. Sim. Isso é que essas hesitações estás a colocar em um processo de intenção. Eu quis fazer a declaração de interesses por uma razão simples, porque Porque és honesto. sim, mas também porque eu não vou pôr aqui ponho as minhas mãos no fogo, não é nada disso. Não é nada disso. A minha posição é. Eu estou convencido que é completamente independente de conhecer alguém no processo ou não, porque eu acho que tem muito mais a ver com a minha experiência, de saber como é que a vida funciona, por exemplo, em Bruxelas, como é que funciona no meio do lobby, como. Qualquer grande empresa que queira fazer qualquer coisa com dimensão na Europa precisa de uma representação de interesses, e que isso é uma atividade plenamente legítima. E eu acho que muita da confusão que está instalada em Portugal é que não há, o lobby não está de facto regulamentado. E, portanto, aquilo que está, da minha perspectiva, completamente errado aqui, há muitas coisas que estão completamente erradas. A primeira que está errada, até posso começar pela questão dos 75 mil euros. Os 75 mil euros é uma questão que tem que ser criminalmente averiguada, como é evidente. Tem que dar demissão, com certeza. Mas os 75 mil euros não faziam parte do processo. Ninguém sabia que eles lá estavam, nem a polícia, nem os procuradores. E, portanto, não foi pelos 75 mil euros que eles chegaram lá. Portanto, não é pelos 75 mil euros que o primeiro-ministro caiu. São duas coisas completamente separadas. O primeiro-ministro caiu fruto daquilo que está no processo, e aquilo que está no processo antes das buscas. E, portanto, eu não coloco em causa que todo o processo de prospeção de lítio está cheio de dificuldades, está cheio de opacidade, está cheio de dúvidas. Já muitas reportagens, lembro perfeitamente da forma como o Galamba, na altura, respondeu à Sandra Felgueiras e como ela foi tratada, precisamente em investigações nessa área. E da minha perspectiva, imagino que haja muita coisa para ser investigada, não coloco isso em causa. Agora, Aquilo que eu vi até agora, e não consigo perceber porque é que o hidrogênio e o lítio está lá metido no meio daquela coisa toda, porque aquilo que tem sido cá para fora é a questão do data center. E daquilo que eu fui ver do data center, o que está ali muito mal, voltando ao início, é que precisamente porque o lobby não está regulamentado e o registro de transparência não existe, e o Lacerda Machado é um lobbyista, só que porque não precisa de, não tem que estar, não tem que cumprir nenhum código de deontologia, nem tem que estar registado de forma nenhuma, permite às segundas, quartas e sextas estar a trabalhar para o governo e às terças, quintas e sábados estar a trabalhar para privados que querem influenciar o governo. Isso não é admissível. Isto só acontece porque temos de facto uma prática que não é regulamentada e devia de ser. Agora, não passa pela cabeça de ninguém que tenha a mínima noção do que é tentar fazer qualquer projeto. Mais a mais, estamos a falar de um projeto que vai colocar, são milhares de trabalhadores, são 3,5 mil milhões de euros de investimento total, tudo correndo bem. Estamos a falar do segundo maior investimento estrangeiro no país desde a auto-Europa, o maior nos últimos 30 anos. E acha que isto não precisa de contactos com as autoridades? Ou o que querem que os investidores vão para o balcão da repartição de finanças? Isso não existe em lado nenhum. Aliás, o próprio projeto de hidrogênio da Galp está... e que está aqui metido de alguma maneira e houve umas buscas na empresa parceira, é o maior da Europa. É um projeto absolutamente estratégico, não é só para o país, é para a Europa. Foi por isso que isto foi notícia no mundo inteiro. As normas que, por a transmissão de diversos interesses e através de lobismo se fez em Bruxelas e se inverteu a posição da Comissão Europeia para procurar criar condições atraentes para que o lítio, ao invés de, porque o maior refinador de lítio no mundo é a China, e portanto o lítio extraído na União Europeia, ao invés de ser exportado para a China para depois ser comprado mais caro para vir de volta para a Europa, para ser refinado cá. E há projetos de lei nesse sentido. Tudo isso foi posto agora, todo o projeto e toda a componente do projeto energético em Portugal, com vários projetos que são absolutamente fundamentais a nível europeu, foram metidos dentro do mesmo saco desta investigação. Eu não só não compreendo porque é que isso aconteceu, porque até agora vejo coisas do data center, não vejo do resto, como acho isto suspeito. E portanto, eu nunca tive confiança na justiça, não é agora que vou passar, isto não é novidade nenhuma. E quero voltar à questão do lobby. Em Portugal temos uma tempestade perfeita. Nós temos aqui um conjunto de senhores, e não deixa de ser irónico. Vermos o Galamba e o Pedro Nuno e outros muito afoitos, enervados uns com os outros, a ver quem é que consegue resolver determinada questão, A ou B. Quando, quer dizer, é este socialismo burocrático que causa a necessidade de se andar a resolver a questão A ou B. Porque, de facto, se torna muito difícil fazer qualquer coisa em Portugal. Pois, esse era exatamente o meu ponto, Nuno. Desculpa Não, interromper. mas é que eu ainda não acabei. E agora, temos o facto do lobby não ser regulamentado, temos o facto de termos um país que é terceiro-mundista em termos de regulamentação, e estamos a falar de um projeto, a todos os títulos, inovador, que não cabe na legislação atual. E, portanto, aquilo que ia acontecer era uma de duas coisas: ou os investidores desistiam, iam fazer para o outro lado, que era o que eles deviam ter feito, se tivessem tino, e se calhar se não fosse um português que estava à frente daquilo. Ou então, tinham que estabelecer contactos com as diferentes autoridades portuguesas para acomodar várias componentes da legislação. No caso da capacidade elétrica era uma delas, portanto a legislação é datada, não, era impossível um data center operar daquela forma. Havia uma questão de uns metros quadrados que estavam para o organismo, os outros metros quadrados estavam para outro organismo. Havia uma questão de passar os cabos que têm que estar ligados à parte elétrica, utilizando as condutas que já lá estavam, da REN, para não ter que estar a fazer uma ao lado, que me parece que faz todo o sentido, só isso foi um bico de obra. E quem for ver as escutas e for ver o que é que estava a ser pedido, não há aqui, eu não vejo contrapartidas pecuniárias para o governo, e eu não vejo pedidos irrazoáveis de exceção da parte dos promotores, que para mim são as duas coisas que seriam graves. Aquilo que eu vejo são uns promotores a tentarem fazer um projeto com uma magnitude brutal, que precisamente por ter uma magnitude brutal tem todo o interesse que os governantes tentem resolver esses mesmos problemas, e ao andarem a tentar resolver esses problemas caem no pântano que eles próprios criam, num emaranhado de confusão. Agora, não vi ninguém corrompido na questão do data center, nem vejo ninguém a corromper, nem vejo nenhum pedido de exceção que não fosse razoável naquele contexto. E aquilo que eu vejo é um lobista a atuar, quanto a mim, de uma forma que é deontologicamente errada, pelas razões que já expliquei, num quadro absolutamente desregulamentado, que é inaceitável. Num quadro ainda maior de caos administrativo. E, portanto, isto é um cenário. O outro é dizer que aquilo que está ali é um conjunto, é um plano criminoso. E aí é que eu departo desta narrativa. Eu não vejo plano criminoso nenhum. Não vejo. E acho que se aquilo é um plano criminoso, então provavelmente metade do país devia estar engavetado. Porque qualquer pessoa que tenha querido fazer uma fábrica, qualquer pessoa que queira fazer um empreendimento, anda a ter contactos com entidades oficiais, anda a falar com pessoas que conhecem pessoas para tentar desbloquear situações, porque o país é caótico, nada funciona, e alguém que queira fazer alguma coisa acaba enredado nisto. Portanto, é esse exatamente o ponto. Isto só existe em Portugal com esta densidade. Aquilo que nós chamamos de tráfico de influências da pequena cunha só existe porque a carga burocrática associada a fazer o que é que seja em Portugal, a carga administrativa, o emaranhado de legislação e de licenças e de agências que se tem que consultar, pareceres que é preciso pedir, é de tal ordem que de facto isto só funciona com alguém que possa, com um facilitador que possa pôr em contacto essa gente toda, que consiga, de facto, chegar à fala com quem decide. Mas, se me perguntas, precisamos de uma regulamentação do lobby? Precisamos, pois com certeza precisamos, para não acontecerem estas coisas pouco transparentes. Eu comecei por dizer que, relativamente ao processo judicial, não me queria pronunciar, porque, de facto, não o conheço em pormenor e não sou especialista em processo penal. Não é essa a minha área de trabalho e de facto não tenho conhecimentos a ponto de poder falar sobre os meandros do processo de crime. Mas, em relação à questão política, isto só existe com esta densidade e com esta profundidade em Portugal, este tipo de daquilo que nos parece de serem negociatas, porque o emaranhado de legislação e de carga administrativa e burocrática é de tal ordem que as pessoas, quem quer investir efetivamente, quem tem um grande projeto, e que eu não ponho em causa que de facto seja um projeto importantíssimo para o país, tem que se valer destas pessoas. Isabel, mas é que eu não vejo, desculpa interromper, mas é que eu não vejo negociata sequer. O que eu vejo, sinceramente, é um... De um lado, pessoas desesperadas porque as coisas não vão correr mal. porque vão acabar por perder o financiamento, porque o projeto vai desmoronar, porque não se conseguiu resolver burocraticamente a questão A, B, C, D, O, E, O, F, e eu não sou perito em nenhuma delas, e portanto, daquilo que eu vi, sei superficialmente, e do outro lado, vejo os agentes políticos a discutirem, uns a passarem a bola para cima dos outros, a ver como é que se resolve o berbicacho. Isto é o que eu vejo, eu não vejo negociata. Mas o problema é exatamente esse, é o berbicacho. Depois ainda há uma outra questão que é preciso também pensarmos sobre ela, que é o de saber qual é o limite da acomodação da legislação para... qual é o limite da alteração de legislação admissível para acomodar este tipo de projetos. Estou 100% de acordo. E há outra coisa. Houve o outro, o João Tiago... O João Tiago Silveira. Exatamente. O João Tiago Silveira, o problema é que fez uma legislação a pedido de empresa A ou B, que foi falar com ele e disse: nós temos aqui um problema qualquer com esta legislação. Se fizer isto aqui era muito melhor para nós, e que se é melhor para eles, é melhor para todos os outros que concorrem igualmente com eles no mesmo campo. Não é uma coisa feita só para aquela empresa. É para todas as mesmas condições. É feita uma alteração que não tem custo nenhum para o erário público e que melhora a vida das empresas. Isto é crime, aparentemente, para o Ministério Público. Eu não vejo isso. Quer dizer, eu acho que aquilo que é mais normal é as empresas irem falar com os governantes, poderem fazê-lo e dizer: melhor-nos a vida aqui, por favor. Aligera a legislação ali, acabe lá com isto. Aliás, isso é perfeitamente legítimo. Aliás, isso é o que acontece, por exemplo, com estas petições públicas que circulam a propósito de uma coisa qualquer. Também é um grupo de cidadãos que se reúne para tentar alterar a legislação. Exato, é exatamente a mesma coisa. Mas aquilo que vai acabar a acontecer... Tem que ser transparente e não pode ser alterada a legislação de forma a acomodar os interesses particulares de uma determinada pessoa ou de uma determinada empresa sem que haja efetivamente uma justificação. Porque, enfim, tem que haver uma justificação forte. Neste caso do data center, era muito simples. Eles são o primeiro, pode haver mais. Se houver mais data centers, vão beneficiar exatamente da mesma alteração legislativa que dá. Epá, mas aqui, mas agora... deixa-me lá dizer uma coisa. Epá, há aqui dois pontos em estudo. Eu acho que relativamente à necessidade de regulamentar o lobbying nós estamos todos de acordo. Aliás, quase é uma daquelas coisas fantásticas que existem em Portugal. Que toda a gente está de acordo sobre qualquer coisa, mas nunca se faz. Porque de facto, não se faz, porque quando quiseram fazer, desculpa lá, era basicamente para proibir 90% das pessoas de poderem fazer lobby, para acabar exatamente como tudo na mesma. Não é? O princípio de Lampedusa, o síndrome de Lampedusa. É preciso que tudo mude, que é para que tudo fique na mesma. Enfim. Mas, de qualquer das formas, há aqui duas coisas que estão em cima da mesa para análise. Que é, uma delas é o facto do lobbying merecer regulamentação. Isso não significa que o crime de tráfico de influências não exista na mesma. Porque lobbying é uma coisa, outra coisa é o tráfico de influências, o recebimento indevido de vantagem, é o... Bem, a corrupção já caiu, mas enfim, para efeitos de conversa abstrata vale também. Uma coisa é tentar interferir junto do poder público para que haja alterações legislativas, alterações da circunstância da política. Outra coisa, mas eu aí concordo quando vocês dizem que o próprio sistema não funciona dessa maneira, porque o sistema não é transparente, de acordo. Mas o sistema é o que é, não é aquilo que devia ser. É uma pena, mas as coisas são como são. E, portanto, pá, eu não acho que seja... E aqui, se calhar, estamos só a falar do campo ético, moral, porque, enfim, o criminal, o Ministério Público fará aquilo que entender, o Ministério Público, de resto, que eu acho que é uma coisa que também convém que se diga, o Ministério Público tem competência para investigar. E se tiver indícios da prática de crimes, deve investigar. É isso que o Ministério Público deve fazer. Sim, mas tu depois também, quando olhas para o resultado da investigação... Sim, está bem, mas não interessa, mas isso, olha, mas isso acontece, mas isso acontece todos os dias. Todos os dias. Não há uma alma neste país que não tenha sido já constituída arguida e que depois tenha sido, que tenha tido o um inquérito arquivado. Pá, eu fui arguído durante 3 anos e, durante 3 anos tive termo de identidade e residência e ao fim de 3 anos recebi uma notificação a dizer que aquilo tinha ido para arquivamento. Teve 3 anos em inquérito, 3 anos de investigação. Pá, isto acontece com muita gente. Pá, e, portanto, não há... Não é pelo facto de estarem pessoas importantes ou titulares de cargos públicos a ser objeto da investigação do Ministério Público. O Ministério Público, antes de abrir inquérito, tem que ter a absoluta certeza de que eles vão ser ou acusados ou até condenados em julgamento. Pá, não é assim que as coisas funcionam. Se o Ministério Público tem indícios da prática de crimes, deve investigar. E para investigar... Deixa-me só terminar. Onde é que vês ali o crime? Eu gostava de ver o crime. Deixa-me terminar. Vamos, diz-me lá só o crime, onde é que está. Bem, primeiro, eu não conheço o processo. Não sou procurador do processo. Os procuradores fazem o seu trabalho. Pá, eu imagino que os procuradores façam o trabalho melhor do que as pessoas que apresentam queixa de crime umas contra as outras. Pá, não sei. Também erram, também têm muitos inquéritos arquivados. Mas o Ministério Público não tem que abrir inquéritos só quando tem a certeza que as pessoas vão ser condenadas ou no mínimo acusadas. A questão aqui é, se me quiseres perguntar, o próprio sistema está concebido de uma maneira errada? Pá, sou capaz de concordar com isso. Acho que faz mais sentido ter uma fase de inquérito que está absolutamente no segredo, que é vigiada por um juiz, no fundo quase como acontece nos Estados Unidos, em que de repente o tipo que está a ser investigado, quando é apanhado, ele já tem a prova toda recolhida e no fundo é avançar com uma acusação muito rapidamente. Eu preferia viver num sistema assim, preferia, mas não é o sistema que nós temos, pá, lamento, não é? Tenho mesmo pena, mas não é. Bem, portanto, aqui, quando há indícios da prática de crimes, o Ministério Público abre um inquérito. E quando abre um inquérito, as pessoas são constituídas arguídas. E se sentir que há necessidade de fazer detenções e buscas, faz detenções e buscas. E depois elas são validadas ou não por um juiz. Foi exatamente o que aconteceu. Pá, não aconteceu aqui nada de especial. O Armando Vara foi condenado por tráfico de influências e cumpriu pena de prisão por causa de alheiras roubadas e 25 mil euros. Certo, mas tu queres comparar os indícios de uma coisa e de outra? Não sei. Oh, poças, não é assim, não sei. É. Isso é passar uma... Não, ok, então pronto. Os senhores no Olimpo, do lado da Procuradoria-Geral, que são uns impolutos altamente competentes e que podem fazer tudo aquilo que lhes apetece sem crivo. Não, no Olimpo estamos nós que estamos a falar de coisas que não conhecemos. Não, quer dizer, no Olimpo estamos nós. Os documentos são públicos. Olha, aquele tudo aquilo que é os comunicados do lado do processo, palhaçada. A forma como se referem ao Primeiro-Ministro, palhaçada. Porquê? Palhaçada. Pode eventualmente uma coisa e tal e não sei o quê. Não é assim. Eu não consigo conceber, sinceramente, isto para mim parece tudo uma enorme palhaçada. Palhaçada. E quando vem a tentar... E depois, a forma como é lidado com o segredo de justiça. Até conversas privadas entre marido e mulher pegam na porcaria do telejornal. Se pusessem lá as minhas, sobre os processos que eu tenho encrencados nesta porcaria deste Estado português, onde nós, infelizmente, temos que lidar, eu estava engavetado só por delito de opinião. E portanto, eu estou chocado. Estou chocado com a maneira como este processo todo está tratado. E enerva-me sinceramente, porque por todas as razões e mais algumas que o António Costa devia ter caído, foi cair por aquela que o vai libar mais à frente. Porque é aquela que não vai dar em absolutamente nada. E quando fores olhar para este processo, não vai dar nada. Nada. Não há ali nada. Ninguém, é o quê? Um almoço de 1.000 euros para 5 pessoas. Que é isso que é a corrupção. De um projeto de 3,5 mil milhões. Não é corrupção. Não é corrupção. Não é corrupção. Por amor de Deus, quer dizer. E eu digo-te uma coisa: quem vai estar a chorar. Não é corrupção, mas é que as pessoas estão à espera de sacos de dinheiro. Pá, não há corrupção. Quem vai estar a chorar são os restaurantes, porque os almoços de negócio em Portugal acabaram. Ponto 1. Não há um único ministro, secretário de Estado, ou quem quer que seja, que neste momento a gente sabe é receber empresas privadas. Nunca mais ninguém se vai mexer, como estes tipos estiveram a mexer no meio do caos para desbloquear um investimento. Ah, não dá, não dá. Azarucho, eu para a cadeia que não vou ou ter a carreira destruída na televisão como estes estiveram. Não há nenhum louco que vai querer fazer investimento em Portugal desta maneira. Ninguém vai chegar aqui e ter uma reunião e dizer precisamos disto, disto e disto para investir aqui 2, 3, 4, 5 mil milhões. A gente precisa disto com pão para a boca. Nós acabámos de deitar fora, deitamos fora tudo. Este país deita tudo fora, tem tudo na mão e deita fora. Deita fora porque é incompetente, porque é atrasado e depois, nas poucas coisas, porque estavas a dizer, é o que é, eu tenho pena. Exato! Mas é que qualquer pessoa que tente comprar uma casa, que tente fazer obras, que compre um terreno, que precise de autorizações, que faça o que é que seja, sabe o que é, percebe o que é que aquelas pessoas estavam todas ali a passar. Uns e outros. Uns e outros. Então, e porquê é que eles passam à frente dos outros? Não é eles, é todos. Eles estavam a tentar resolver. Não, não é eles, é porque é que uns, podem passar à frente dos outros. Eu não acho que uns devam poder passar à frente dos outros. Porque mas tens acho... o contacto certo? Não, porque acho que um projeto de 3,5 mil milhões é estruturante para o país. Epá, a Auto-Europa foi um projeto muito maior do que este e foi uma coisa muito mais transparente e foi no início dos anos 90. Exato, e foi feito por quem? Não, não, mas é isso. Mas é que aquele projeto foi transparente. Não, mas é que o projeto da Auto-Europa foi transparente. Está bem, mas era uma fábrica automóvel. Está bem, mas até, as câmaras do PCP envolveu. O problema aqui é a inovação. Daquilo que eu percebi, o grande problema é que a legislação não prevê aquilo. Aquilo não existe. Epá, aquilo então, não existe. Então se não é... Esse tu fazes, é o problema. Tu fazes... Enfim, em Portugal não podes fazer, já percebi. Então fazes lobbying a sério. Então fazes lobbying a sério, não contratas o melhor amigo do Primeiro-Ministro. Eu não sei se ele foi contratado por ser o melhor amigo do Primeiro-Ministro. Eu imagino que ele tenha sido contratado por ser um lobbyista de sucesso, com certeza. Não sei quais são as razões da contratação. Não conheço, sei tanto como tu. Agora, as funções para as quais ele foi contratado e que eu imagino que deontologicamente as desempenhou mal, porque acho que aquela pessoa, depois de estar a trabalhar para o Estado, estar a trabalhar para o Governo, e com as ligações que tem, nunca poderia estar a desenvolver atividade de influência como estava, e só a faz num ambiente altamente nocivo e pernicioso. E isso não é um problema? É um problema. Então? Mas não faz daquilo um plano criminoso. Mas eu não sei se não é um plano criminoso ou não. Todas criminosas. Mas houve lá uma coisa. Mas em processos judiciais, há pessoas que são absolvidas e há pessoas que são condenadas. Mas há pessoas que são absolvidas e há pessoas que são condenadas. É assim que funciona. Eu percebo que haja pessoas que são absolvidas e pessoas que são condenadas. Não é isso que eu estou a dizer. Então, aquilo que eu estou a dizer é que aquilo que está ali é, no país mais puro e onde tudo mais bem funciona, não pode haver mácula. E depois há a realidade portuguesa. E se tu fores adaptar todas as escutas e aquilo que apareceu ali à realidade portuguesa, eu não vejo crime nenhum. E aquelas pessoas acharem que está ali um crime, demonstra que viveram outra realidade, que não é a realidade portuguesa. Isso é problemático. O juiz de instrução porque, também acha que sim. Porque juntas uma e outra... Não, portanto, desapareceu praticamente o processo todo. Juntas uma e sim, outra... Sim, mas manteve-se imensa coisa e o que se manteve é grave, não é mesmo? Juntas uma e outra e aquilo que acontece é mataste investimento estrangeiro em Portugal. Este em concreto e outros mais... serão mortos. Ninguém se vai prestar a isto. Ninguém. Isto é completamente insano, da minha perspectiva. Nuno Lebreiro, eu percebo o ponto e enfim, estou concordando com aquilo que é a essência do que estás a dizer, mas aquilo que é importante é que estes processos sejam transparentes. E nós não temos a certeza de que isto esteja a ser conduzido de uma forma transparente. E lá está, depois... Sabemos que não foi! Pois a questão das pessoas envolvidas, como eu digo, são pessoas que vêm têm um histórico, não nasceram agora, não apareceram aqui na vida política, caídas de paraquedas. Depois, há aqui um aspecto que acho que é importante, que é estas coisas todas se passarem muito próximas do Primeiro-Ministro, daquilo que nós sabemos, enfim, daquilo que já se sabe, do processo. A questão jurídica, nós não temos os dados todos, nós não conhecemos o processo, eu não vi nenhuma peça de processo, não sei se vocês viram, mas eu não vi. Portanto, eu imagino que, estou como diz o Nuno Poças, eu imagino que o Ministério Público não esteja a brincar. Isto, estamos aqui a falar de coisas muito graves, estamos a falar de gente próxima do Primeiro-Ministro e do próprio Primeiro-Ministro. Aliás, ele quando se demitiu, disse, é provável que eu venha a ser constituído arguido. Ele diz isto assim, ele disse isto na primeira comunicação. É provável? E que não é verdade, porque não é sequer isso que diz o comunicado. Pronto, não, mas ele disse isto. O comunicado é completamente ambíguo. Ele disse isto na comunicação, tal não, comunicação. O comunicado é muito simples. O comunicado diz uma coisa. Tem duas páginas ou três a explicar o que aconteceu e porque é que foram feitas as buscas. E depois, no final, tem um parágrafo que diz: no âmbito deste processo, o nome do Primeiro-Ministro foi citado em algumas escutas telefónicas. E, portanto, não é a primeira nós, vez, aliás. Nós não temos competência. Nós não temos competência. Este inquérito não pode abranger o Primeiro-Ministro porque ele é Primeiro-Ministro e, portanto, isso vai correr em processo autónomo no Supremo Tribunal de Justiça. Isto corre da lei. Aquele parágrafo, no limite... Só não podia lá estar podiam lá pôr o artigo do código. Postas, eu também, quando muitas vezes, olha, lembro-me que há muitos anos, quando tive a infeliz ideia de querer fazer o doutoramento em Lisboa e me inscrevi na Faculdade de Letras e fui pedir o panfleto das disciplinas que eu tinha disponíveis, deram uma folha do Diário da República. Pronto, estás a ver? Pronto, também decorre da lei, não é? O que é que acho que eu te diga? Eu não estou a dizer que isto não decorra da lei. Aquilo que eu estou a dizer é que isto é uma salgalhada. Até agora, a forma como tudo isto é conduzido é absolutamente vergonhosa. E eu vou voltar a referir a questão do segredo de justiça, porque isto sai da maneira que sai. Eu não tenho confiança nenhuma, obviamente, nestes agentes políticos. Imagino que estejam a tomar as decisões que estão a tomar, tendo em vista... os interesses do partido deles, e por razões diversas. Estou extremamente preocupado com o que isto pode significar, porque para o país, e até de certa forma a nível europeu, porque temos aqui um conjunto de projetos, e aí não é em particular a questão do data center é importante para o país. Também é uma questão estratégica, de ser a porta de entrada na digitalização entre os Estados Unidos e a Europa, quer dizer, era todo o interesse geoestratégico. Mas, além disso, os projetos energéticos são projetos absolutamente estruturantes no quadro geopolítico e energético que está a ser traçado a nível internacional, a nível europeu. E, portanto, eu vejo com muita preocupação a maneira como, de uma só penada, tudo isto foi ao charco. E, portanto, não é só o parágrafo da lei. Há aqui muita coisa que está em jogo e eu sei bem como é que estas coisas, infelizmente, neste país funcionam e não tenho confiança nenhuma em ninguém. Em ninguém. E acho estranho, depois de tudo aquilo que nós já assistimos da parte de António Costa, da parte de Galamba, com questões muito mais complicadas do que estas, pelo menos de tudo aquilo que a gente conhece até agora. Quase que parece que o Costa se fez ao penalti. Provavelmente terá ficado aliviado por finalmente lhe ter aparecido um motivo. Mas isso eu também, eu acho que ele se fez um bocadinho, eu acho que ele se fez um bocadinho ao penalti e até acho por uma razão muito simples. Porque, como eu estava a dizer há bocado, o comunicado não dizia rigorosamente nada. Não dizia sequer que ele ia ser constituído arguído. Porque o inquérito pode abrir e no Supremo chegasse à conclusão de que não há razões para ele ser constituído arguído. Isso podia acontecer. Mas ele, quando faz a declaração inicial, aquilo que é a primeira pessoa que fala num processo crime que provavelmente ia ser constituído arguído foi ele. Foi ele que criou a batata, e por uma razão muito simples, é porque ele sabe que muito provavelmente no processo que vai correr no Supremo, talvez ele nem sequer seja constituído arguído, e ainda que seja constituído arguído, muito provavelmente aquele inquérito vai ser arquivado, e aí sim ele vai se poder fazer de vítima. E portanto eu acho que aquela declaração foi muito premeditada. Se isto for assim, e eu acho que nós estamos todos a ser julgados aqui, para ser sincero, portanto, para lá da debilidade de toda aquela vistas curtas de tudo aquilo que se passa ali no âmbito do que se cá para fora até agora por parte da investigação, eu acho que politicamente estamos todos a ser julgados. Porque é por demais conhecido e que se discutia abertamente a possibilidade de poder haver alterações, inclusive no PSD, após as eleições europeias. Houve vários comentadores, pessoas com muito conhecimento dentro do PSD, e nós, cá, podemos, eu aproveito este introito e fazemos a passagem para para o segundo tema, em que se as europeias corressem mal ao Luís Montenegro, e ele já o tinha assumido, que se não as ganhasse, pois havia aquela questão do poucochinho, mas que eventualmente podia haver uma alteração de liderança do PSD, e essa alteração podia passar por Pedro Passos Coelho. Ora, contra quem é que o Pedro Nuno Santos ou o Partido Socialista prefere ir a votos? Contra o Montenegro ou contra o Passos Coelho? Porque essa alteração na liderança do PSD morreu neste momento. Portanto, há aqui implicações políticas também. Isto foi o pior momento possível. O pior? Eu não embandeirei em arco quando foi a demissão, só vi gente a festejar. Eu acho que foi o pior momento possível para... Pelo menos ali um minuto ou dois. Eu acho que toda a gente ficou contente por ver o homem sair. Sim, está bem. Um bocadinho. Eu só ficaria contente se tivesse visto a sair de algemas nas mãos. Não é assim. Quando isso nunca vai acontecer. Se não aconteceu com o Sócrates, não vai acontecer com outros. Diz Isabel, desculpa. Não, quando caímos em nós, chegamos à conclusão que, de facto, este não é exatamente o momento ideal para a direita, chamemos-lhe assim, poder lançar um projeto galvanizador, como se diz em linguagem futebolística, e conseguir, neste plano inclinado que é o nosso país, plano inclinado para a esquerda, conseguir ganhar umas eleições. Eu acho que, enfim, a avaliar até pelas sondagens que nos têm chegado nos últimos tempos, não obstante tudo isto que tem acontecido, todos estes escândalos, e isto não é de agora, não é? Nós temos, vimos sendo confrontados com casos e casinhos deste governo que só está em funções há 2 anos. E, não obstante isso, é a direita não descola. O PSD não descola. E, portanto, vejo também estou a por direita, isso. Por direita não estás a incluir o Chega. Eu vou ser muito franca, eu não estou absolutamente certa de que o Chega seja um partido de direita. Este é, portanto, o primeiro ponto. Não estou absolutamente certa de que o Chega seja um partido de direita. Acho que, na essência, é um partido muito estatista, travestido de direita, porque, enfim, quando surgiu imediatamente, por causa daquela história das eleições, já nem me lembro, onde é que era as eleições em que o André Ventura era candidato? Aquelas eleições autárquicas e que deu origem... Em Loures, sim. Em Loures, exatamente. Portanto, imediatamente a comunicação social qualificou o Chega de extrema-direita, por causa de umas posições que ele defendeu a propósito dos ciganos, uma coisa que o valha, mas eu não tenho a certeza que o Chega seja de direita. Este é o ponto. É travestido de direita, mas em muitos setores da economia e da sociedade é um partido estatista. Tem tendências até, enfim, bastante securitárias e de outra natureza. Eu não partilho da ideia de que se rejeite liminarmente o Chega da equação, sem explicar, e meço muito bem as palavras que estou a dizer, sem explicar, é preciso explicar, porque se é para rejeitar o Chega, porque é que se quer rejeitar o Chega? Não se pode simplesmente dizer, eu não faço coligações com o Chega. Mas porquê? É preciso explicar bem aos portugueses porque é que o Chega não pode fazer parte da equação. E eu sou das que defendo que o Chega não pode fazer parte da equação. Mas não basta dizer que não queremos que não gostamos dos gritos do André Ventura. Não basta dizer que é um partido antidemocrático ou não democrático. Está legalizado no Tribunal Constitucional. Tem gente que elege deputados do Chega. Portanto, não chega a dizer isto. É preciso explicar porque é que não queremos uma coligação com o Chega, porque é que a direita não se deve... Porquê é que não queres tu? Porquê é que achas que deve... Portanto, és favorável à ideia das linhas encarnadas? Não, porque eu não estou certa de que o Chega seja efetivamente um partido de direita. E há aqui várias coisas com que podemos ser confrontados numa grande coligação de direita, em que o Chega certamente não estará alinhado com aquilo que são, enfim, as linhas essenciais de uma grande coligação de direita. Mas é muito difícil, eu não conheço a fundo o programa do Chega, mas do pouco que vi na altura das eleições legislativas de 2022, andei ali a ler, até para poder desconstruir. Como disse há pouco, acho que em muitas coisas, em muitos setores do Estado, da economia, da sociedade, o Chega é um partido socialista. É um partido socialista, enfim, que defende algumas ideias. Ou que tem algumas propostas no seu programa, de natureza socialista. De resto, ninguém sabe muito bem o que é que o Chega defende. Nós sabemos que é um partido de protesto, sabemos que protesta e protesta bem, e eles de facto a protestar e a denunciar algumas situações. Repare-se, há muita coisa com que eu concordo. Há coisas que às vezes vejo alguns deputados que chegam no Parlamento e que dizem coisas com as quais eu concordo. Mas não sei exatamente qual é o seu projeto para o país. Portanto, este para mim Mas achas enfim. que isso justifica a ideia das linhas encarnadas? É que, quer dizer, por exemplo, uma coisa, eu não estou a dizer, e as pessoas falam sempre na questão das coligações, mas aquilo que eu vejo rejeitado por parte dos dirigentes do PSD não É o é a apoio. ideia da coligação. Eles não querem, não pode haver apoio do Chega ao governo. Mas eu acho que aí tem que ficar do lado do Chega. O Chega tem gente no Parlamento, tem deputados que foram eleitos por portugueses, não é? E portanto, este espectro dos portugueses que elegem aqueles deputados também tem que ser respeitado. Agora, eu acho que ficará do lado do Chega. Escolher se quer viabilizar um governo socialista, um governo PS, ou se quer viabilizar um governo da direita. Eu Mas a não. ideia das linhas encarnadas de que nós não queremos o apoio do Chega inviabiliza um bocado a possibilidade da Mas eu acho que viabilização, isso ou é não? irrealista. É irrealista, não é? Porque neste momento, e a avaliar pelas sondagens, é impensável a direita chegar ao poder sem o apoio. Formal ou informal, tu chega. É Pois, impensável. é uma situação. Vamos ser realistas. Nuno Poças, tu és um grande adepto das linhas encarnadas, célebre signatário do manifesto e tudo, aliás, original. Como é que elas estão a correr? Gostas das sondagens? Se calhar eu dava aqui nota aos nossos ouvintes, introduzia aqui, nós falávamos disto em off, mas punha aqui para os nossos ouvintes também. Terem noção, se uma sondagem da CNN, da Axiimage para a CNN, em que ponto de situação neste momento andam qualquer coisa à volta de se as relativas fossem hoje, e portanto isto já é pós, demissão de António Costa, a demissão que ainda não discutimos isso, não é? Uma demissão que está, Em curso. processo demissionário em curso, É o não é? PDEC, O sim. PDEC. E portanto, esta sondagem da Axiimage para a CNN põe o PS à frente. O PS ganharia as eleições legislativas se fosse hoje com 26% dos votos, o PSD ficaria em segundo lugar com 25% dos votos, o Chega em terceiro com 17%, e depois temos Bloco de Esquerda com 8%, Iniciativa Liberal com 6%, a CDU com 3%. O PAN com 3, o Livre com 3 e o CDS aqui aparece com 1%. Pronto, é mais ou menos o ponto de situação que esta sondagem dá. O que é que tu vês? Quer dizer, 17% para o Chega. Aquilo que eu vejo, e fica a provocação, é que quanto mais se enfoca nas linhas encarnadas, mais o Chega cresce. É possível, mas essa tendência também já vinha de trás, mesmo quando não havia linhas nem encarnadas, nem cor-de-rosas, nem linhas, coisa nenhuma. Pá, eu acho que essa sondagem tem ali dois elementos, para mim mais importantes, e são talvez o indicador mais positivo. E até porque, pá, quem se lembra das sondagens de há 2 anos, 2022, salvo erro. De janeiro de 2022, quando foram as eleições, quem se lembra dessas sondagens, lembra-se da célebre história do empate técnico, que eram sondagens, no fundo, como essa sondagem da Axiimage, Certo, certo. Eram sondagens. Não, mas o título não é esse, não é? Pois, mas agora o título não é esse. Agora o título não é esse. Agora o título é o que o PS continua à frente, mesmo no meio deste caos todo, o PS continua ali fortíssimo. Mas no fundo aquilo que nós estamos a falar é do empate técnico, tal como se falava naquela altura. E aquele empate, e aqueles empates, aquela sucessão de empates técnicos, que houve uma altura que eram diários, resultou numa maioria absoluta. E resultou numa maioria absoluta por uma razão muito simples. Ou, aliás, por várias razões, mas uma delas eu acho que é essa. É porque o Rui Rio, bem, primeiro porque o Rui Rio era o Rui Rio e enfim, a derrota seria mais ou menos expectável. Mas depois porque houve ali um fator de movimentação de votos indecisos por uma razão muito simples e que depois que também regressa aqui a algum conteúdo dessa sondagem. Desde essa altura que há uma grande fatia do eleitorado, inclusive eleitorado do PSD, que estaria disponível para votar no PSD, que dizia que não queria coligações com o Chega. E na altura estávamos a fazer sondagens que davam entre os 70% e os 75% de eleitores do PSD, portanto, que estariam disponíveis para votar no PSD, que não queriam eleições com o Chega. E o Rui Rio nunca foi, nem claro, nem num sentido nem no outro. Portanto, nem traçou a linha vermelha, nem levantou completamente a portada. E talvez isso tenha ajudado a maioria absoluta. Esta sondagem que saiu agora tem dois elementos interessantes. É que continua a sair essa pergunta e eu julgo que são entre 65% a 70% dos eleitores do PSD continuam a não querer eleições com o Chega. Coligações com o Chega. Coligações pré-eleitorais, entenda-se. Ou não querem o Chega no governo. E há outro elemento que eu acho que é positivo, que era uma coisa que até me surpreendeu bastante, que é uma pergunta que também se fazia nas sondagens há 2 anos, relativamente ao António Costa, e que para a campanha interna do PS há 2 anos fez muita diferença, que era, face à sucessão de empates técnicos nas sondagens, eles olharam para as perguntas que faziam abaixo e havia uma pergunta onde o António Costa se destacava sempre e que andava ali nos 40%, 45%, que era quem é que preferia como primeiro-ministro, António Costa ou Rui Rio. E o António Costa ganhava sempre. As sondagens davam sempre empate técnico, mas o António Costa ganhava sempre de longe. E esta sondagem traz essa questão, que para mim é surpreendente, que é o Montenegro, frente ao Pedro Nuno Santos ou frente ao Luís Carneiro, é sempre o preferido. Tem mais margem face ao José Luís Carneiro, que acho que é compreensível, e tem menos margem relativamente ao Pedro Nuno. Mas mesmo Pedro assim. Costa não é o preferido, é quem é que acha que vai ser? É indiferente. Não é o preferido. Não, porque é uma dinâmica de vitória. Não, ora, aí está. Não significa. Não, opa, as pessoas. Vamos lá ver uma coisa. A maioria das pessoas não é politizada. As pessoas não querem saber. A malta já não está a ver a crise política na televisão. Vão ver as sondagens das televisões. E a malta já está toda a ver a telenovela outra vez. As pessoas viram isto um dia ou dois, agora já estão cansadas, já perceberam. Ok, cheira a esturro, não sei o quê, mesmo que não cheira, não querem saber. Vão ouvindo umas notícias, tiram as suas conclusões, mas seguem a sua vida. A maioria das pessoas não tem votos fixos, nós estamos a falar de muito pouca percentagem. A maioria das pessoas chega à véspera da eleição e ainda não decide muito bem onde é que vai votar. E, portanto, estas sondagens que agora vão começar a sair têm que ser trabalhadas nesse sentido. Eu acho e mantenho isso, que a estratégia é boa, tendo em conta aquilo que são os resultados das sondagens. O Montenegro parte à frente vai lá nas simpatias ou nas expectativas de quem possa vir a ser primeiro-ministro, quer face ao Pedro Nuno, quer face ao José Luís Carneiro, e portanto isto é uma vantagem e que deve ser explorada. E depois tem este fator que, quanto a mim, continua a ser inegável, que é, se eu tenho uma grande fatia de indecisos junto do meu próprio eleitorado, se eu não for suficientemente claro a dizer que não vou fazer uma coligação com o Chega, pá, então, se quiserem arriscar a dizer que vão fazer, pá, boa sorte, esperemos pelo bom resultado que vão ter. Agora, outra coisa bem diferente é a tese das linhas vermelhas. Eu não falo por toda a gente, porque toda a gente terá opiniões diferentes. Agora, estou farto de falar sobre isso, já falei sobre isso 1000 vezes. O ponto da linha vermelha é tão simples quanto isto: o partido que fica à frente das eleições deve ser chamado a governar. Foi exatamente aquilo que aconteceu nos Açores. O PSD ficou em segundo. Aquilo que devia ter dito, acho eu, era dizer ao representante da República, no caso ao presidente da República, ou representante da República, o PS ficou à frente, deve ser chamado a formar governo e vamos ver se o governo passa ou não passa. E se o governo chumba no Parlamento, então sim, deve ser chamado o segundo maior partido com uma solução de governo. E o PSD devia-se apresentar, na altura com o CDS, nos Açores com o PPM também, salvo erro, e acho que com a Iniciativa Liberal, não tenho agora a certeza. E depois o Chega que decidisse quem é que governo é que queria viabilizar. Queria viabilizar um governo da direita que não o tinha, ou queria viabilizar um governo do PS e ficar com esses ónus e levar o país para eleições outra vez? É exatamente esse A o meu minha ponto. Exatamente. teoria das linhas vermelhas é tão simples quanto isto. Eles que decidam. Agora, se nós queremos continuar aqui a disputar isto, agora, há aqui um pormenor que é importantíssimo sobre isto tudo, que é preciso saber se o Montenegro tem unhas para tocar esta guitarra até daqui a 4 meses. Porque ele, neste momento, tem todas as condições para conseguir ser primeiro-ministro. De uma maneira, até pode ser de um governo minoritário, mas tem condições para conseguir ser primeiro-ministro. E, portanto, resta saber se ele vai conseguir ou se vai desbaratar esta porcaria toda. Daqui a 4 meses temos o Pedro Nuno com a Mariana Mortágua, a Ministra das Finanças. Isso é a única coisa que me resta saber. Bom, eu vejo as coisas de uma maneira um bocadinho diferente, e vejo isto como um problema. E eu acho que, já tenho farto de dizer isto, não é? Quer dizer, a questão das linhas encarnadas e esta obsessão de ter que estar constantemente a definir que relação é que vai ter com o partido Chega, com ponto de exclamação, Mas não tenho que é definir. É aquilo que o Montenegro tem feito e é aquilo que os seus adversários estão sempre a exigir que faça, e é o discurso que está sempre na ponta de língua dos jornalistas. O que é que acho que eu te diga mais? Sim, mas está feito. Eu não faço coligações com o Chega. Qual é que é o problema disto? O problema disto é. Primeiro, não é a questão das coligações, porque não é isso que ele diz. E eu estou farto de dizer isto aqui, quer dizer, eu também sou favorável a que não haja nenhuma coligação com o Chega, mas eu acho que o PS não deve fazer coligação com ninguém. Ponto final. Pois eu acho ao Cada contrário, basta partido. fazer coligação com o Não. CDS e com a Iniciativa Liberal. Tudo bem, eu acho que não, porque acho que é prejudicial, porque acho que há eleitorado que vota IEL que não vai votar nessa coligação. Acho que Pois. aquele eleitorado que a IEL tem roubado ao Bloco de Esquerda não vota nessa coligação. E portanto, eu até posso admitir o interesse de uma coligação com os partidos mais pequenos, incluindo o CDS, mas eu especificamente não gostaria de fazer coligação com a IL, tal como não gostaria de fazer coligação com o Chega. Da mesma maneira como o Chega vai buscar eleitorado, que de outra forma, que se tivesse de uma coligação mais moderada, não iria. O Chega vai buscar eleitorado ao PCP. Sim, basta ver que ganha em Porto Hoje em Alegre e dia já não ganha em Braga. vai buscar muito. Hoje em dia vai Exatamente. Pronto. buscar muito eleitorado ao PSD e até ao PS. Pronto, e ao PS, agora, portanto, mas isto agora, enfim, quer dizer, portanto, eu acho que essa coisa, uma coisa são as coligações. Outra coisa é dizer que não se negocia com o Chega no Parlamento. Isso eu não aceito. Eu não aceito. Portanto, eu acho que o PSD, se tiver condições de aprovar o seu programa de governo e governar, deve governar negociando no Parlamento com os diferentes partidos, com naturalidade. Ponto. É só isto. E isto é aquilo que o Montenegro não diz. O Montenegro diz que não negocia com o Chega especificamente. E esta barreira ao partido Chega, eu já vi isto, eu já vi este filme na Holanda. O Wilders tem hoje o mesmo eleitorado, está completamente estabilizado há não sei quanto tempo. O eleitorado das linhas encarnadas pôs um terço dos holandeses a votar em dois partidos que eles consideram de extrema-direita. O do Wilders e o do Baudet, que são partidos que por acaso não se entendem, mas também mesmo se entendessem, não faziam maioria. Mas vão crescendo. Em França, a Marine Le Pen não ganhou nas últimas por pouco, e se calhar, quem sabe, ganha nas próximas. Também houve linhas encarnadas. E portanto, eu acho sempre que estes partidos, que são partidos que nascem como protesto, e o Ventura está a fazer o caminho para o meio. O Ventura há muito tempo não fala de ciganos. O Ventura fala de economia. O Ventura fala de coisas que as pessoas querem ouvir e que, de uma forma que elas entendam. E o Ventura denuncia. E, portanto, o Ventura está a fazer o caminho dele para fazer aquilo que ele anunciou que queria fazer, que é ter o maior partido da direita, que quer ser a alternativa de direita, ele quer governar. Está no direito dele. Como Isabel disse bem, o partido é legal. tem um programa e tem eleitores. Isto é um mercado não liberal. Não tem a gente, não é? Quanto a mim, tem algum já. Tem duas ou três pessoas, enfim. Pronto. Se aproveitam, tu consegues imaginar o que é que seriam 40 deputados do Chega? Não, e entristece-me... Tinha que haver controle de facas à entrada do Parlamento. Ou Nuno Poças, é que é o que vai acontecer, mas aquilo que eu estava a tentar dizer... Aquilo, a maior parte daquela gente, aquilo é uma rapaziada, cuidado. Não sei. Tinha que haver detetor, tinha alguns deputados que tinham que ir ao detetor de metais, pá. Eu não conheço. Agora, não conheço o que não conheço. Agora, aquilo que eu estou a dizer é que estes partidos que nascem com protesto e que se alimentam de uma retórica antissistema só saem mais fortalecidos à medida que o sistema se junta todo contra eles, porque lhes dá razão. Porque o que eles estão a afirmar acima de tudo é eles são todos iguais. E, portanto, se o PSD prefere governar com o PS ou com o apoio do PS e recusando negociar com o Chega, isto só dá razão à narrativa do Chega que o PSD é igual ao PS. Até porque eu gostava de ver que medidas verdadeiramente importantes para o país é que um governo minoritário do PSD, limitado a negociar com o PS, porque só negociar com o PS as medidas não passam, que medidas é que esse governo vai fazer boas para o país? Primeiro ainda não sabes que é que medidas importantes para o país é que o PSD tem para apresentar. Poças, eu não consigo dizer tudo ao mesmo tempo. Estou a tentar ser o mais claro possível no meu argumento. Portanto, o meu argumento neste caso é as linhas encarnadas e a colocação de um partido que nasce de protesto com uma retórica antissistema do outro lado contra todo o sistema dá razão a esse partido e fortalece-o. E acho que as sondagens dão-me razão. Porque eu tenho este argumento desde o início, critiquei aquele manifesto que eu chamei de manifesto Acácio, precisamente porque nos coloca na narrativa da esquerda, porque é colocar-nos no frame da esquerda e temos que jogar o jogo pelas regras da esquerda. E aquilo que existe neste momento é que a direita, se enquadrarmos lá o Chega, e acho que deve ser enquadrado, obviamente, no partido de direita, Portugal não deixa de ter uma tradição muito grande em direita mais estatista, aliás. Não foi novidade no CDS, onde a ala liberal não era propriamente sequer maioritária nesse partido, por exemplo, portanto, quer dizer... E tal como no PSD também existe. Portanto, não acho que isso seja uma novidade propriamente dita. Aquilo que eu vejo é que as sondagens dão paulatinamente mais de 50% dos votos expressos à direita, incluindo o Chega, e uma direita cada vez menos capaz de formar governo por causa desta teimosia de que não se pode negociar com o Chega. E à medida que esta teimosia aumenta a expressão do Chega, tanto mais difícil se trata de resolver a vida da direita. Eu acho que não é preciso muito mais do que isto para perceber que são tiros nos pés. É a minha opinião. Possas ter alguma coisa que queiras acrescentar neste ponto? Não, eu só fazer essa nota que fiz aí um comentário teu meio gozar, meio a sério, mas isto de facto para mim era o mais importante, que é no fundo... Analiticamente, sim, eu acho que o PSD, se tiver juízo e fizer as coisas mais ou menos, acabará por ter aqui alguma dinâmica de vitória. Agora, pá, resta saber para que é que nós queremos o PSD no governo, não é? Porque se for para mais do mesmo, para não alterar grande coisa, seja com um governo minoritário ou maioritário, se for maioritário, ainda pior. Se for para mais do mesmo, pá, tanto me faz já, mas enfim. Eu tenho alguma esperança que a partir do momento em que, enfim, eu vejo cartazes de PSD por aí pela cidade fora a dizer redução de impostos já, eu espero que pensem que há aqui o outro ponto desta redução de impostos, que é a existência de uma proposta consistente de redução da despesa pública, porque não se pode reduzir impostos sem redução não, da despesa pública. Não, depois há um bocado esta coisa agora de vamos dar tudo aos professores e vamos não sei quê, e vamos, pá, parece quase, pá, parece que estão a vender tecidos na Feira de Barcelos, uma coisa não, um até bocado... Até agora a única coisa que eu vi com consistência que saiu cá para fora Houve aquelas propostas fiscais na entrada do Pontal, mas foi aquela, a proposta da saúde. A proposta para a saúde, acho que é muito consistente. Se eles conseguirem fazer na educação e em mais duas ou três áreas uma coisa daquela qualidade, acho que será uma mais-valia. O meu receio, e terminando também este ponto, o meu receio, de facto, é que o PSD fique numa situação em que acaba por ficar refém de uma viabilização por parte do Partido Socialista. E, portanto, aí estamos a falar de não conseguir governar, ao mesmo tempo que é criticado pela esquerda, que o viabiliza, e depois à direita pelo Chega. E, portanto, se o PSD já está a ser comido no seu eleitorado potencial, em que temos um Chega já consistentemente com 2/3 da votação do PSD, se o PSD está há 2 anos no governo a não conseguir fazer nada de especial porque depende do Partido Socialista, e a ser criticado pelo Chega de que eles são todos iguais, eu não ficava admirado que isto virasse. E se calhar no ciclo eleitoral seguinte já é o PSD que está há 2/3 do Chega. E, portanto, é por isso tudo que eu acho estas linhas encarnadas um verdadeiro disparate. Mas, enfim, vamos então às linhas. A nossa convidada, sempre, primeiro, e as senhoras, não é? Isabel, que linha é que nos trazes aqui hoje? Eu trago uma linha de preocupação, porque tenho dúvidas, sérias dúvidas, acerca da constitucionalidade desta decisão do Presidente da República de manter um governo demissionário em funções até à aprovação do orçamento. E a minha dúvida em relação a isto, eu ainda não estudei o assunto a fundo, mas de facto, se isto não for constitucional, a aprovação do orçamento também não será. E estou a ver, enfim, de alguma maneira, a haver impugnações, por exemplo, de dívidas fiscais relacionadas com a aplicação de impostos aprovados neste orçamento, a entupirem os tribunais administrativos. Enfim, que se calhar feito de profissão, comecei logo aqui a pensar nesta hipótese da constitucionalidade ou não constitucionalidade desta decisão e das consequências para o orçamento de Estado que isso trará. Essa é a minha linha hoje. Não sei se é exatamente a linha para apresentar aqui, mas foi aquilo que me ocorreu. É um excelente ponto. Olha, a minha vai para, saiu hoje, da parte da Unesco. Existe a Unesco, que é uma componente de uma organização dentro da ONU, que trata de património, em cujo diretor-geral veio a revelar um plano com multi-stakeholders para salvaguardar as redes sociais, as diferentes plataformas de redes sociais, de desinformação, ódio, discurso de ódio e teorias da conspiração para o bem comum. Isto é mais uma, já a União Europeia tem um plano, a ONU tem um plano, agora quer dizer, porque é este tipo de coisas que nos traz depois aquelas leis dos direitos digitais, é exatamente a mesma coisa, que nos traz aquelas leis dos direitos digitais, onde lá no meio estava aquele artigo 6º que queria regulamentar o que é a desinformação online, e portanto quem é que decide, não é? E já vimos os erros que podem vir com a questão do Covid. E, portanto, a tecla continua a bater sempre para o mesmo lado e eu vejo isso com muita preocupação. Nuno Poças. A minha linha é uma linha que, de Espanha. Hoje o Pedro Sánchez foi entronizado, foi hoje a investidura do governo e eu estive a acompanhar mais ou menos, fui acompanhando ao longo da tarde o debate. E, enfim, Espanha está mais ou menos à beira da guerra civil, apesar de não haver notícias em Portugal sobre isso, ou haver muito poucas, pelo menos. E no fim de semana houve manifestações brutais e há muito tempo não vistas, pelo menos com aquela dimensão, em várias cidades. Salvo erro, pai, com 1 milhão de pessoas em Madrid, em defesa da Constituição e contra as anistias. E portanto, é um país que está mais ou menos à beira da guerra civil e que provavelmente estaria se não tivéssemos a União Europeia e não tivéssemos esta vida mais ou menos estabilizada há tanto tempo. Se calhar aconteceria a mesma coisa com Portugal, não diria uma guerra civil, mas se calhar isto seria um completo lodo, uma espécie de Albânia ou qualquer coisa assim. Mas hoje no debate da investidura, pá, eu fiquei não foi muito impressionado, não, quer dizer, não surpreendeu, mas fico sempre, pá, cada vez que eu olho para a política em Espanha e vejo os quadros do PP, tenho imensa pena de não ser espanhol. E de facto é uma diferença do dia para a noite entre aquilo que é a direita clássica portuguesa para aquilo que é a direita espanhola. O Alberto Feijó fez hoje uma grande intervenção no Parlamento. Pá, é um discurso memorável, uma coisa, pá, finíssima, mas dura ao mesmo tempo, que eu acho que vale a pena ouvir. Enfim, vamos ver agora como é que corre este governo. Pá, não se adivinha nada de particularmente bom, mas enfim, a minha linha é sobre isso. Ou seja, não tenho aqui nada especialmente conclusivo, mas se calhar é um bocadinho isso. Acho que podíamos, não nos fazia mal à direita olhar para a Espanha e ver que é possível. É possível. A Isabela Ayuso estava nas galerias a assistir àquilo. Teve um momento muito bom que eu não vou aqui. Quer dizer, posso dizer. Acho que há uma altura qualquer que o Sánchez está a falar e acusar de ser corrupta. Acho que foi assim. O Sánchez acusado de ser corrupta. E percebe-se claramente. Diz, chama-lhe hijo de puta. E vê-se nas imagens, e depois alguém vai perguntar o que é que ela tinha dito quando ele a acusou de ser corrupto, e ela disse: "Me gusta fruta." E foi, Fabuloso. bem, foi uma tarde gira. Eu acho que foi, para quem puder, pelo menos vá ver os highlights do discurso do Feijó, que valeu a pena. E é isto. Muito bem, e foi este o nosso Linhas Direitas esta semana. Isabel, mais uma vez, obrigado por teres-te juntado a nós. Eu é que te agradeço. Não, Foi um gosto. foi um prazer imenso, muito obrigado. Os nossos ouvintes, obrigado também por terem paciência e gosto de nos acompanhar. E já sabem, estamos disponíveis nas diferentes plataformas que podem partilhar. Spotify, no iTunes, temos uma página no Facebook. Podem acompanhar diretamente do no nosso site no www.linhasdireitas.net. Despedimos todos com amizade e até para a semana. E pronto, pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast Sensação da Direita. Em Portugal. E em português. Para a semana. Juntem-se outra vez.